quero dar as boas-vindas para todos os ouvintes da Rádio Catedral, para todos que acompanham pelo site da internet, da área da misericórdia. Estamos nas vésperas do 6º Congresso Arquidiocesano da Divina Misericórdia que teremos amanhã. Isso queremos dedicar à oração, aos pedidos, à atenção do Congresso, que seja uma experiência segunda do amor da misericórdia e que convença a todos para que sejamos testemunhas do amor misericordioso. O tema que vamos refletir é o tema do leigo, dizer, a missão do leigo na divulgação da misericórdia ou na missão dos leigos. Em Santa Faustina encontramos várias gente vida a divulgar a palavra do amor misericordioso. Mas de modo especial, amanhã vamos também refletir, número 742, aonde Jesus pede: se por teu intermédio pedes o culto à minha misericórdia, por tua vez deves ser a primeira a distinguir-te pela na minha misericórdia. Estão exigindo de ti atos de misericórdia que devem decorrer do amor para comigo. Deves mostrar-te misericordiosa como os outros, sempre e em qualquer lugar. Tu não podes desculpar-te ou justificar-te. E aqui Jesus indica três maneiras de praticar a misericórdia para o próximo. A primeira é e a terceira, nestes três graus repousa a plenitude da misericórdia, pois constituem irrefutável por mim. É deste modo que a alma glorifica e honra a minha misericórdia. Então, aqui temos a essência da missão dos. Não é só para falar, não é só para rezar, mas como que Jesus nos coloca aqui, em primeiro lugar, é ação, as obras da misericórdia. E desta maneira que podemos convencer alguém para ser misericordioso, se nós prestarmos o rosto misericordioso do Pai, de acordo com o tema do Santo da Misericórdia. Por isso, peçamos ao Senhor que o dia de amanhã, este 6º Congresso Arquidiocesano da Misericórdia, seja o momento de muitas graças dos que vão participar e todos que vão nos acompanhar, principalmente na hora da missa, na Rede Vida, celebrada, presidida por aniversariante de amanhã, Dom Orani, e ao vivo pelo site do nosso santuário. Nesse momento, mesmo que hoje não temos muitas, temos representantes de 9 paróquias. Tem São Sebastião de Varginha, São Benedito de Pilares, Cristo Rei, Realengo, Sagrado Coração de Jesus de Meir, Nossa Senhora da Conceição, Engenho de Dentro, Jesus Bom Pastor de Anchieta, Santo de Bento Ribeiro, Nossa Senhora Sagrada Praça Seca e, é claro, as duas paróquias de Vila Valqueire e Santuário da Divina Misericórdia. Por enquanto, ainda não chegaram às minhas mãos as intenções que vos apresentam pela Catedral. Chegarem, a gente apresenta a oração do Terço da Morte. Mas queremos incluir todas as intenções, todos os pedidos e agradecimentos e louvores à Divina Misericórdia apresentados por todos os ouvintes da Rádio Catedral. Nesse momento, dos unirem-se espiritualmente conosco para cantar Aceito Jesus, exposto no Santíssimo Sacramento e diante dele vamos rezar o texto da misericórdia. Graças e louvores sejam dados, louvores sejam dados. Diante de Deus, no Santíssimo Sacramento, nós te agradecemos da misericórdia de humanidade. Senhor, apertar a criança no teu misericordioso, queremos correr este amor e queremos ser aqueles que estão a córdia no mundo inteiro. Senhor Jesus, derrama dos nós. Soai todo preciso misericórdia. Pedimos a tua. Pedimos por aqueles que se afastaram do amor, da doença espiritual, confiança, misericórdia. Confie em os graças da divina. Fez-nos. Nós, seja a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada. Assim vamos a Deus bendito. Bendita sois vós, então. Bendita é o Deus. Santa Mãe de Deus. Agora de nós, sai todos um. Sempre. E enche o seu mundo. O poder do Espírito Santo. Nasceu da. Padeceu sobre Pôncio Pilatos. Pois. Morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Senhor Jesus, ao Horto das Oliveiras, e neste são todos, nunca se dá criança no misericordioso. Temos também esperança, ocasionarmos aqui a presença dos postos de guarda-parte e cresço e ação. Eterno Pai, eu vos peço, alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, nossos pecados, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia inteira. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia. Pela sua paixão, tende misericórdia do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia do mundo inteiro. Eu confio em vós, eu confio em vós, eu confio. Sobre sua palavra, pedimos as graças em ação de Deus por Tiago, Gabriel, e façam de graçário de casamento, de Esmeralda. E por todos aqueles que hoje querem agradecer pelas graças recebidas, pela saúde, pela mudança da vida. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados. Misericórdia de nós, dolorosa paixão, tende misericórdia de nós. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Sua dolorosa de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Dolorosa paixão, misericórdia de nós. Pela sua tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa misericórdia inteiro. Dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia do mundo. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Jesus, ao acompanhar da hora de coroinhos, pedimos por todos hoje, pela apresentam seus mesmo que, mas todos esses pedidos que vocês já apresentaram, que pedidos, pedimos saúde de Dona Valda de Juruz, pela recuperação Maria Nádia Fernandes, Aníbal Gomes Jornelas, pelos daqui comunidade e de todas as ilhas conosco dentro do período do seu tratamento, pela recuperação e tantos do ilhas. Eterno, eu ofereço a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Dolorosa paixão, tende do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós inteiro. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua misericórdia do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa, tende misericórdia de nós do mundo inteiro. Pela sua dolorosa misericórdia do mundo inteiro. Fonte de misericórdia, Jesus, o Filho da Rainha. Sancte de Vinda. Senhor, neste mistério queremos acompanhar o sofrimento, estas provas de misericórdia. É para a cruz, esta é minha, como eu te amo, numa música. Senhor, que todos se convençam do teu amor. As intenções pela Raquel Scott, Padre Cristóvão, que viajarão hoje, cheguem ao seu destino sob proteção dos raios que saem do coração de Jesus. Pelas almas de Lucas Frederico, todos falecidos das nossas famílias, e todas as famílias que tanto a Cezana vai ser rezada, Daniel, que é reitor, e amanhã vamos então a sua perseverança, sacerdotais religiosas. Eterno, eu vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor dos nossos pecados e dos do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia do mundo inteiro. Dolorosa paixão, pela sua misericórdia do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós. Pela sua dolorosa paixão, tende nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Misericórdia, misericórdia, misericórdia, eu te peço, meu Senhor, misericórdia, misericórdia, eu te peço, meu Senhor. Senhor Jesus, a quinta de queremos te acompanhar na sua agonia e cruz. Senhor, este seu sofrimento e a paixão, pelo congresso que vai ser, por todos os palestrantes, o padre Daniel aqui presente, Paulo Diniz, e Ivon Cunho, durante isto, nós que vamos fazer uma apresentação de teatro. Todas as intenções, equipes que vão trabalhar nesse congresso e todos unhar, rezemos, eterno Pai. Eu vos corpo e o sangue de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Yeah. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, a nossa salva. A vós bradamos, degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos, depois deste mistério, nos trai, Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Ó que sejamos dignos das promessas. Senhor Jesus, neste momento pedimos a nós todos que lida melhor santo, ganhando o jogo vida, como possa conseguir depois no jogo da vida eterna, vitória sobre estamos, porque quantas vezes naqui de prolongar nossa vida, caminho, vamos perder. Esta força, andemos no futebol, transferir ao de entusiasmar de alguém que lutou e nós somos o Senhor. Dai-nos ser, diz ação, testemunho, amor, misericórdia, pedimos a tua bênção. Canta. Tão sublime sacramento, adoremos o testamento, teu amor, toda bênção, Jesus Cristo, nesse sacramento, deixa a vossa paixão, o mistério do sangue, possamos colher bênção para estás presente. as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre, o Papa, sobre o nosso Arcebispo, com seus auxiliares, sobre os padres de todo o clero, e o chefe da nação e do Estado, e sobre todas as doídas, para que com justiça, constante e prosperidade, favoreça os efeitos contínuos da vossa bondade. Este é o Senhor em que habitamos em paz, por quem somos obrigados a orar, ou que sejam nossas orações. As almas dos fiéis que padecem no Senhor o descanso e a luz eterna. Pai nosso que estais no céu, venha a nós, seja a Ave Maria, com vós, bendita entre as mulheres, bendito o vosso ventre. E o Filho e o Espírito Santo. Nesses últimos momentos do nosso tema, do tema Lei, Sal da Terra e Luz do Mundo. O tema do que nós queremos divulgar a oração, principalmente pela... Vamos começar aqui com a acolhida Setiã e introdução para o dia do Congresso. E às 9 horas, a Santa Alda Morani, que amanhã comemora seu aniversário. E o que me parece que... mais os padres da nossa forania, do nosso vicariato e todos os convidados. E esta missa será transmitida na Rede Vida, cada um pode acompanhá-la. Depois do intervalo, a partir das 10h30, temos os temas. Primeira parte, Vicente Paulo, anunciada pelo padre Palotino, que está hoje presente aqui na parte da tarde. Teremos a professora Pernice, em Niterói, e a hoje o terceiro padre da comunidade da paróquia de Lagoa, e o coração de Pai falar sobre coração, que é o coração humano. Em seguida, e também temos depois uma ensinar, mais tardar horas. Então, se participa. Até agora, nos tivemos 200 inscritos e outros confirmados pela. Confirmando a sua presença, então espero mais. As inscrições podem ser feitas pelo site misericordia.br e pode ser lá em 2018 e lá tem como inscrição. Seria melhor fazer ainda hoje para que quando tenha seu crachá pronto. Esses detalhes do congresso temos lá também nesta página. Agradeço a todos junto conosco, Santuário pede de todos os ouvintes da Rádio Catedral e esperamos vocês amanhã no 6º Congresso Arquidiocesano da Misericórdia. Seria bom que tivesse representante de todas as paróquias, pelo menos já nosso 6º. Misericórdia de Deus. Pois em Jesus nós confiamos com toda a nossa alma. Ó meu Jesus, Deus piedade. Ó meu Jesus, ó meu Jesus, reina em nós. Jesus, ó meu Jesus, misericórdia em nós. Foi em teus braços de amor. Passos, mestre, vivendo para sempre assim. Pois Jesus, piedade de todos nós, ó meu Jesus.